escrevendo, mesmo me entende, existe. Entrou de novo, sente meu bagulho, com medo da força da árvore, conhecimento. Mas espera que tá pela frente, a vida na periferia sempre foi o risco. Dessa vez a mensagem chegou com os ritmos. Criasse um tipo lá e sabe, eu no meio do tipo, meio esquisito, uma greve engolçada fora dos ritmos. Dos contos, dos contos, mas colado com a banda, sempre abraçando a onda. Fuck de boa, que o braço sabe que o tio sou, cultura cantante, ouse papi. Religioso, maluco doido, transforma outro. Abre os olhos e vê como que as pessoas, o mundo gira muito rápido, dá duas voltas. Falou que neve gira de costas, que me importa? Relatos vossos, eu vim da maloca da coca, não importa. Um legado de pecado de passo a passo, meu espaço pro rádio. Outro com brigada, misturado, outros fatos. Nerds internautas, mano, meu, que no fim não assistiu, faz falta. Louco falou e perguntou, mas qual é a verdade? Mas pra que verdade? Se a cada época se inventou a verdade, a chave é respeito pelo que faz, não deixar que os atrasos lá de fato de capaz. Se fazer o jogo sujo, não terá um filho da puta póstumo. Vagando pelo mundo, teus corpos somem, as ideias fluem. Se liga no bagulho. Alguns ficam no doente, eu sou marone de frente. Meu sistema nesse head que abraça tudo. Inventar outro zoom, tem maluco, tem paciência. Paciência, pedir pra quem tremeça. Na terra dos doentes, lenda, fantasma, agora lunático. Crise do barraco, pis guerreiro que não mudou. Último discurso não perdoou, apenas prorrogou. Do surf, encanado, vendeu, comprou. Com choro solitário, lucrou, vagabunda passou. Mente chocou, hip hop que estourou. Se abraçou as rimas, dê a mão pra essa porra. Não desperdiça sua piscina. É tipo Gênesis, vai escrevendo, vê se me entende. A cultura não é dos fracos, é dos fortes. Os fracos surgem quando pode, querendo hip-hop. Se não sacou, é por amor ao hip-hop. Quem pode, pode, quem não pode, sacode. Amor ao hip-hop. Nos tempos que Mandela ainda tava no motim, eu escutava Rakim. Nas ruas 80 foi que vim aprender, não foi colado no PC. Não peguei informações pra ninguém surpreender. Na colagem de revista Popstar, o hip hop tava lá. Da história eu faço parte, pude participar. Eu via e dizia que iria conseguir com ICT, Public Enemy. Sonhava em ser MC, mas também fui b-boy, dançarino de pista, admirador de grafites, escutador de black music. Olhos vidrados nos scratches com Taí de DJ 1. Na TV ouvi o rap, altos rolé de busão na cidade, de Aparecida pra Trindade. Há tempos curtia o sacode, fui carneiro e sargento funk e o hip hop. Frequentei a do P4 na Anhanguera, Clark e Colandi. Muitos combates eu vivi. Nas ruas de Goiânia eu entrei em choque. No rap do tio Lu, nos scratch, hip rock, no break do Lagartixa, no grafite do Scott. A cultura não é dos fracos, é dos fortes. Os fracos surgem quando pode, querendo hip hop. Se não sacou, é por amor ao hip hop. Quem pode, pode, quem não pode, sacode. Amor ao hip hop. Veracidade doidão, mantenha o pé no chão. Hip hop é isso, não vivo de ilusão. Predestinado a viver tudo isso que vivo. Sentir o que sinto, então paro, reflito. Pensamento positivo vale mais do que vício. Vem de dentro pra fora e não de fora pra dentro. Meu amor pelo bagulho, atravesso o tempo a passo lento, calculo, escrevendo cada verso. Contra a injustiça faço meu manifesto. Isso faz parte de mim, é isso mesmo que sou. Ativista de atitude na luta por amor. Guerreiro gladiador na arena do mundão. Que o bagulho é sério, sempre falo aos irmãos. Que quem é de verdade não entrou para sair. Nessa escola filosófica muito aprendi. Do fundo da detenção, dos becos da favela. Essa é minha cultura, vivo e morro por ela. Salve, salve quebrada e afrodescendente. Na luta contra a injustiça, quebrando a corrente. O tic-tac prossegue, o tempo não para. Desde de 82, estamos nessa parada. Se és guerreiro, vem comigo, mano, mostre sua cara. Tchulu, bitch, hey, black man. Aqui hostil não para. A cultura não é dos fracos, é dos fortes. Os fracos surgem quando pode, querendo hip hop. Se não sacou, é por amor ao hip hop. Quem pode, pode, quem não pode, sacode. Amor ao hip hop.